Você pode ligar, ela vai atender. Quando você perguntar, ela vai responder. Já tem dona, já tem dona. Então quer dizer que agora não perde um stories meu e fica bravinha se te deixo no vácuo sozinha. Os seus likes não espero mais, os seus directs pra mim tanto faz. Não me manda áudio que eu não vou ouvir, tá nas estrelinhas que chegou ao fim. Mas se quiser ligar, você pode ligar, ela vai atender. Quando você perguntar, ela vai responder. Já tem dona, já tem dona. Você pode ligar, ela vai atender. Quando você perguntar, ela vai responder. Já tem dona, já tem dona. Landinho, o pretinho do repertório. Landinho, mexendo com teu sentimento. Portal do La Rocha. Então quer dizer que agora não perde um stories meu e fica bravinha se te deixo no vácuo sozinha. Os seus likes não espero mais, os seus directs pra mim tanto faz. Não me manda áudio que eu não vou ouvir, tá nas estrelinhas que chegou ao fim. Mas se quiser ligar, você pode ligar, ela vai atender. Quando você perguntar, ela vai responder. Já tem dona, já tem dona. Você pode ligar, ela vai atender. Quando você perguntar, ela vai responder. Já tem dona, já tem dona. Cê vai querer pagar em quantas vezes essa vergonha.